graus, 195 nós, teto estimado de 500 pés, com visibilidade de 2 mil metros, pista molhada, reporte visual com calma. Chuva moderada ou chuva forte? Chuva moderada, ok, moderada pra forte. Sistema é 312, autorizado 12, pista 10, vento sul 180 graus, 12 nós, pista molhada. Sistema é 312, no solo aos 28, libere a próxima direita, Foxtrot, chame solo no 21, decimal 9, reporte pista livre. Chamará livre da pista e após o 219, 6312. Gente, solo agora no 219. 219, obrigado, bom dia. Compartilha aproximação LS3, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 395. Tá 3304, tô aí. Torre Salvador, tá 3304. 3304, ajuste no 097, teto estimado de 500 pés. Reporte visual com o campo, vento sul, 180 graus, 15 nós. Reporte visual. Passará. Tan 3304, avistou? Avistou, 350 pés, zero. Utilizar pouso, pista no zero, vento 180 graus, 13 nós, pista molhada. É, 3304. Tan 3304 no solo às 33, a olivar à direita, reporte pista livre, após solo no 21-19. Positivo, reporte pista livre 219, Tan 3304. Tan 3304, da presente com solo 219. Gol no 095, autorizado em área de decolar, pistão no zero, vento sul, 180 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, gol no 095. Para VZ 05, assina a indicação, desse mantendo de voo 050, autorizada a chegada por Med 1. Salvador, muitíssimo bom dia. Azul 17, 13, Pantera. Azul 273 de manter ponte cara. Mantenha ponte cara 2783. Voo 9095, decolado aos 37, em controle agora no 20.8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1095, decola. 095, contato radar, decolagem sobre via Arboruno para o 360. Arboruno 360, 1095. Azul 2783, autorizado decolagem, pistão no zero, vento sul, 180 graus, intensidade 07 nós. Livre decolagem, azul 2783. Azul 2783, decolado aos 40, chama o controle, 120.8. Controle 208, azul 2783, obrigado e bom dia. Bom voo, obrigado. Bom dia, azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, supervia Arboruno para o nível de voo 160. Arboruno para o 160, 2783, seria possível liberar a gente da restrição de uma centena a 15 milhas? Supervia Arboruno. Diabo Lono, 2783. 195, chame o centro Recife em 288, alternativa 26, decimal 0. 1288, 260, 1095, aberto. Salvador, Rio 5975, autoridade, alinhar e decolar, pistão no zero, vento sul, 180 graus, 10 nós. A gente consegue a Lepa, Sete. A Lepa está com uma formação na proa dela, então você está um desvio pequeno à esquerda para essa formação, 1783? 7. Confirme apenas a proa e por quantas milhas? 5-0, 20 milhas, 2783. 7. Rio 5975, decolar 245, chama o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Salvador, Rio 5975, bom dia. 5975, contato retorno da decolagem, sub, mantém o nível de voo 330, cede a bomba. Para 330, na bomba. Só agora o azul 2783, aceita Alefa se possível. Segunda Alefa, azul 2783. Alefa 2783, obrigado. Motor Rio 5975, solicita. Possível. Mantém a prova por mais cerca de 5 milhas para sair de dentro das formações aqui. Pede, está livre. Informe curva, iniciando curva esquerda para bomba. Perfeitamente. Informe. Muito bom dia, de Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu para o acionamento e táxi. Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, livre acionamento, é forte para o táxi. Alfa, Juliette, Romeu. Uma possibilidade de aprovar direto, Coco. Especialmente Momo, 5975. Momo, dá presente, gente. 45. Prudente, Alfa Jet Romeo, reporte ponto de espera da Taxiway November. Corrigindo, Taxiway Oscar. Toda essa identificação, desse manter o nível de voo 050, chegada bom. A Identity 050, chegada bom, se poderia confirmar as condições, Salvador? Operação instrumento, 500 pés de teto, 1500 metros de visibilidade, chuva moderada sobre a vertical do aeródromo. Chuva moderada, ciente 3517, obrigado. Espera já 05. Segundo nosso equipamento, temos indicação de localizador fora. Prepare o NDB Zulu para cabeceira 10. NDB para 10, cara já. Não, sem problema, reporte na rocha. Ah, vou ficar com a boca. Cara já 05. Você tem condições de executar o procedimento terminado para no zero? E estudo das condições meteorológicas do campo? Negativo, 45 dB. Meu grande, acabou de entrar para ver meu pai, 07, cara já 05. Cara já 057. Esse é para 2 mil pés, o altímetro em Salvador no 07. Informa que os mínimos para efetuar NDB Zulu é o teto de 900 pés, visibilidade de 1.600 metros. Segundo a torre, teto em Salvador de 500 pés e 1.500 metros de visibilidade. O senhor prossegue para o NDB Zulu? Afirmativo, a gente prossegue se não visual se a pressão está possível. Sete. Continuando, aguardando a autorização para continuar o táxi. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, táxi autorizado via pista. Reporte levando a primeira interseção à esquerda na Quebec. Alfa de aproximação pelo setor norte, mantém ainda a Momo e agora a transferência das comunicações. Sente, aguardando, na prova de Momo, aguardando a transferência das comunicações, 5975. O cara 05. Prossiga. Eu tenho condição de executar o VR Delta Mike Echo Zulu para 10, em virtude das condições meteorológicas? Afirmativo. Este é mais adequado agora para a sua aproximação em virtude das condições meteorológicas. Prepare o VR Delta Mike Echo Zulu da 10. O céu voa na cor de Taza, intercepta a 098 inbound para final VR. Taza 098 inbound para a 05. Considere, agora a informação que nós temos de localizador em operação. Prossiga para o LS X-Ray. Prossiga para o LS X-Ray, o cara já. Prometeu 3 no 1 na comunicação, desse mantém o 060, autorizado chegada a Bonf. 060, chegada a Bonf, minha 3 no 1. 5975, chama o centro Recife, as frequências 2545, alterna 2085. 2685, alternado, 5975. Controle, Salvador, Azul 2796, cruzando 1300 para o nível 170. 2796, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 170, sai da Conde. Sai da Conde, nível 170, Azul 2796. Recebe informação de localizador? Afirmativo. Chat forma estabilizado. É estabilizado, Marajá 05. Marajá 05, compra de aproximação LS, setor e cabeceira no 0, chama 2 Salvador, é 1 no 8, decimal 95. Chama 2 Salvador, 1895, Marajá 05, obrigado, bom dia. 2723, chama o centro Recife em 288, antena 260. 1288, Aldena 1260, Azul 273, obrigado e bom dia. Formo chuva moderada sobre o campo, vento sul de 1,80 graus, 1,0 nós, estimado de teto 400 pés, reporte visual com o campo. É para parar com o visual, mantendo a aproximação, cara já, 0. Bom dia, Azul 4299 está pronto. Azul 4299, mantém o ponto de espera. Manterá o ponto de espera, Azul 4299. Carajá 05, pista avistada? Negativo, não será passado na pista do Carajá. Gente, Carajá 05, iniciando a aproximação perdida, mantém o rumo no 02, suba para 2 mil pés, aguarde transferência. Mantém a reta subindo para 2 mil pés, vai lá na transferência, Carajá. Aeroporto Controle? Tá 3597. Quê? Tá 3597. Quietos pés de teto, visibilidade 1500 metros, chuva moderada, sobrevete calorosa. Quem é 3597? Eu separo a 12 mil pés, altímetro em Salvador no 018. Está livre. Procedimento GLS X-Ray, cabeceira no 0 para. De forma estabilizada. Descendo para 2000, no 0 no 8, informará estabilizado, está 3517. 05, chama o controle agora no 20 decimal 8. Chama para 3208, palavra 05, obrigado. Controle, Carajá 05, retornando. Carajá 05, submantenha 3 mil pés, altímetro em Salvador no 0 no 8. A partir de agora, essa sobredoleção para o sequenciamento. Curva esquerda para 330, limites serão 10 milhas de Salvador. Esquerda 330, limitado por 10 milhas, subindo para 3 mil pés, com 018, Carajá 05. Oi, Salvador, bom dia, com 2171-703. Polis 171, nossa identificação, desse mantém o 060, prioridade da chegada, PONF. 060, na PONF, com 2171, entregou com a instrumento, 500 pés de teto, 1500 metros de visibilidade, chuva moderada sobre a vertical do aeródromo. Certo, obrigado. O Xenemia 311, redução de velocidade 1,90 nós, desse mantém a 4 mil pés, o altímetro em Salvador no 018. 0984000-1909-6311. Controle Salvador, azul 2796, fazendo um pequeno desvio à esquerda para evitar a formação, mantendo a proa 052, 30 milhas. Bate do desvio. De pista 10, vento 180 graus, vento sul, intensidade 10 nós. E decolar azul 4299. Esquerda pro 290. Esquerda 290, cara, já 05. Carajá 05, esquerda para 270. Esquerda 270, Carajá 05. Azul 4299, decolado azul no 200, chame o controle agora no 20 decimal 8. 208, uma boa, até a próxima, azul 4299. Curva esquerda, corrigindo direita para 235, limite geral, localizador. 235, limite localizador, 3597. no 7, compete aproximação LS, cabeceira no 0, chama a Torre Salvador em 198, decimal 900. 295, 25 no 7. Torre Salvador, bom dia, TAN 35 no 7. TAN 35 no 7, ajuste altímetro no 0 no 8, continue a aproximação. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada, teto estimado de 500 pés, visibilidade agora 3 mil metros, reporte visual com o campo. Vai ser a visual, chuva moderada, ciente, está 35 no 7. Salvador, Santana 233, está acionado com o seu táxi. Tente, aguarde o táxi, o Céu 2733. Localizador, 3 no 1. 05, do Santana 2 mil pés, altímetro em Salvador 1-0 no 7, aguarde o último retorno para o localizador. Mestre 2 mil pés, 0-7, Carajá. Irá livrar na hotel também. Mas confirmo isso. A gente tinha falado pra ele parar no parque de autoridade. Gente, ok, o processo 2733 está autorizado, é forte no ponto de espera do táxi do hotel. Vai esperar no hotel 2733. 4.863 no outro. Gente, ok, já mantém. Você, Carajá 05 para o localizador, esquerda pro 150, chama estabilizado. Esquerda 150 para o localizador, chamará estabilizado, Carajá. Desce para 3 mil pés, o último trem Salvador 1-0-7, redução de velocidade 1-7-0. Ok, 1-0-7, 3 mil pés, pode reduzir mais, ficou melhor. 1-7-0 mais já está de bom tamanho, e agora o último vetor, 6-3-1. Isso aí seria um Brasília na aproximação final. Ok. Visual está 3-5-1-7. Na 3597, autorizar pouso, pistão no zero, vento 180 graus, no zero nós, pista molhada. Pouso autorizado, tá 3597. O Alfa Juliet Romeu decola de imediato quando autorizado? Afirmativo. Alfa Juliet Romeu autorizado, já manter a pista no zero. Valeu. No solo aos 06, libera a direita no taxi Eco, chama o solo no 21-9. Eco 21-9, boa. Afirmativo, desse mantém 2 mil pés, informa estabilizado, chama 6-3-9. 2 mil, informa estabilizado, positivo. Alfa Juliette Romeu, vento de 1-80 graus, sul 1-0 nós, livre decolagem, pista no zero. Alfa, já está estabilizado o Carajá. Carajá 05, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Chama a Torre Salvador 198, decimal 95. Carajá, obrigado. Torre Salvador, Carajá retornando, estabilizado na final do Lobo Alfa, vou dar um zoar. Carajá 05, vento sul 180 graus, 10 nós, reporte visual com a pista. Sem chuva no momento, chuva leve sobre o campo, pista molhada, teto estimado de 600 pés, visibilidade 3 mil metros. Quando 4299, chama o centro Recife em 288, 28.35, 25.1. Poderia confirmar para o Azul 4.29? Channel 4 Recife, nas frequências 28.35, alternativa 25.1. 28.35.1, boa. De Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, acione código 0220, prossiga com forma autorizada e aguarde o contato radar. 0220 acionado, Alfa Juliette Romeu. Seu nome estabilizado? Estabilizado, 6311. Aproxima a CLS, na Torre Salvador em 198, decimal 95. Afirmativo, 1895, obrigado. Oi, boa tarde. Bom dia, Chanel 6311. Chanel 6311, ajuste altímetro no 097, continue a aproximação. Teto estimado de 700 pés, visibilidade 3 mil metros, reporte ao campo, a chuva leve sobre o campo. 7631. Salvador Azul 27 nas minhas. Ué, Azul. Alfa Juliette Romeu. Na escuta, prossiga. Acione 0220, posição normal, informe o altitude que cruza. Está cruzando agora 1500, acionado 0220, Alfa Juliette Romeu. Chat. Faça um check no equipamento transponder modo Charlie, precisa conforme autorizado, Alfa Juliette Romeu. Está em contato radar, cruzando 1600 pés, 3 milhas afastado da cabeceira 28. Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, submantém um 080, no seu decoral 1 no carro. Seu 080 Coral, 1 Bravo, Alfa Juliette Romeu, só seguindo o perfil. 2171, livre aliás, descer para 2000 pés, altímetro em Salvador no 07. 07 2000, livre aliás, ou 207, ano. Controle, Azul 2795. 05, pista livre, aposta na Delta. Aposta na Delta. O Chinem 1391, reporte visual com o campo. Reporte visual com o campo. O Azul 2796? Tudo mantém o 190 e aguarde coordenação para voar direto a Aracaju 2796. Sobe nível 190, aguarde a coordenação da Aracaju 2796. Estado, pouso autorizado, pistão no zero, vento sul, 180 graus, 07 nós. 79, agora 64 milhas nordeste Salvador, serviço radar encerrado. Turma Antena 90, bom dia Aracaju, e chame o controle Aracaju, frequência 20.3. Bom dia Aracaju, estamos controlando em 203, Azul 2796, grato. Alba, Alba, Carajá. Gente, mantenha a posição na Delta. Carajá 05, aguardando instruções para prosseguir com táxi via pista até o Parque de Autoridade. Sinal 95. 295, obrigado. Isso é Foxtrot, agilizando, chame solo no 21, decimal 9. Agilizando, Foxtrot, 219, mantido. Corre, Salvador, pode. Bom dia, voo 2171, meia milha para o índio da Serra. Voo 2171, ajuste altímetro no 097, teto estimado de 800 pés, visibilidade 3.000 metros, aporte visual com campo, a pista molhada, vento para-cheque sul, 180 graus, 08 nós. Seja portar a visual, voo 2171. Avistou a interceptação, voo 2171. Voo 2171, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 10 nós, pista molhada. Obrigado, pouso, voo 2171. Carajá 05, está autorizado o ingresso via pista, táxi até o pátio de autoridade, agilizando. Autorizado então, táxi pela pista até o pátio ao agilizar. Voo 2171, solo 15, libere o Foxtrot, chame solo no 21, decimal 9. Foxtrot 219, 2171. Força aérea 2733, autorizado alinhar e manter via taxiway hotel. Está autorizado a linha mantida 433. Change Carajá 05. Pochária 2733, autorizado decolagem, pista no zero, vento sul 180 graus, 15 nós. Autorizado decolagem, Pochária 2733. Novo direto coral. Direto coral, Alfa de Leite Abel. Charlie 2733, decolado ao Zulu 8, chame controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, 2733. 3179, autorizado aliar e manter pista no zero. Na linha e mantém. 1-0, tá 3179. Saída Conde. 3733. Contato radar na decolagem. Submantém 1090, saída Conde. Ciência 2733. Bom dia, voo 1-2-3-0. 1-2-3-0, assumi a identificação, desse manter o nível de voo 050, prevendo a chegada bom, MED 1. 050, MED 1, possibilidade de voar de novo, senhor? Aguarde, mantém inicialmente o perfil lateral da bom, MED 1. Tanto 3179, autorizado a decolagem pista 10, vento 180 graus, sul 129. Permita a decolagem da 10, tanto 3179. Decolado 22, chame o controle agora 120 decimal 8. 208, tá 3179. Senhor de Salvador, muito bom dia, 73179. 3179, contato radar na decolagem, submantel 340, após cruzar 2000 pés, direto do Leda. 3240, após 2000, vou ali da TAM 3179.